aqui com toque remetida? Firmo. Livre, toque remetida na 17, da presente, o vento no 7, 0 graus, com 09 nós, em nome numeral. Livre, toque remetida na cabeceira no 7. Desejando 7, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre, em 118 decimal 6, ajuste altímetro no 021. Índia Alfa, 118.6, 1021, 3217. Quantas milhas nessa magnética? Aproximadamente 7 milhas. Após desvio, foi ITAP e Duna depois. Ok, após desvio, ITAP e Duna 5488. Está estabilizado, Guano 755. Complete a aproximação, chame 2806, bom pouso. 2806, obrigado. 5488 para melhor aproximação, após desvio, foi Duna. Excelente, após Duna. 5488. Final do LS X-ray embaixo da base. Eu tenho aproximação guardando o eixo da 1-0 livre, Gono 755, altímetro 1021. Ok, aguardando para livre, 1-0 75. Para o sol, seu 2-2-3-1. Ida, 2-3-1 para o posto de acionamento. 2-2-3-1, não aguarde para o acionamento. Tá, obrigado. 9 da UFS, se estiver em funcionamento, agora está no 02. E olha lá. 29 e aguarde. Lá. Bom, o meu é qual? Só confirma, tá? Autorizado Brasília, nível 280, decola da 17, direita, saída Arbor, Elefa, controle 1208, transponder 5566. É com a falsa fechando a torre, funcionamento táxi. Salve Salvador, boa tarde, Gona 935, cliente da Tango, autorização para Brasília. Gona 925, cliente da Tango, agora autorização para Brasília. Autorizado, inicial puxa, o senhor vai ser o segundo para táxi. Adeus, senhor, tá 2-3-1. Tá 3-2-1-7, tem condições de táxi um pouco mais à frente? Vou parar, doutor, 2-3-1 para você. Mas a transmissão foi com TAN. Área em Camaçari antes do pouso. 1-7. Livre cruzamento da 1-0-2-8 pro Índio Liberal. 399, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, 349. É Copa Oscar, livre táxi, porta para ingresso, 1-7. Escuta do controle. Matará, escuta do controle. Autorizado, uniforme, voa aqui proa. Confirma a proa. Apresentado aqui na IES? Gente, aguarda a coordenação em copo. Salve, boa zona, 7-5, livre a desvio, vou indo na proa de toque. Pode, pode desvio, pode toque até 4. São para girar a base em União Número Alfa. Vai aguardar, União Número Alfa. Tempo 5219, uniforme com 5241, confere, aguarde para dar sua cópia. Contato com a parede 2231, estamos com 6 horas de tendia, passando ativador 2242. Wind November Alpha. Wind November Alpha, autorizado apenas base 17, a cópia final. Vez do 612. Confirme quem chamou? É o 35219. 5219, ciente, aguarde, conquista, informação e uniforme. Tripe 5488, estabilizado no localizador. Complete a aproximação, chame torre 386, bom pouso. 386, obrigado. 9, decolos 38, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa 399. Guardando para regresso a final 17. 360 longo pela esquerda, aguardando, ainda no drive. Controle do Salvador, com aquele cordialíssimo boa tarde, o Papatango Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga mil pés, corredor Axé. Não autorizaria o 2500, seu. 2231, prossiga, vai seguir o web. É, intacto até o ponto zero do. Quais são? 2231, mantenha, tá através. Não, já passou, prossiga, seguindo o WebJet, o 2231 vai ser o terceiro, ponto espera, o ajuste 1021. Marcador externo. 4109, aborda, 35, alterna da 109, aborda. Via Índia, ajuste 1021, 18,6, ponto espera. Obrigado, bom trabalho, boa tarde. Nós sem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, tripe 5488, sente de tráfego. Afirma. Após o passarelo. Salvador, boa tarde, 729, o 925, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via UPZULU 17, em decola da 10, voa pela esquerda, saída AVE, transição ELEFA, transponder 5034, controle 120, decimal, correção 120, decimal 8. Correção, curva direita, gol no 925. Correção, decola na 10, curva direita, 360, amigo, UPZULU 17, saída AVE. Abre, transição elétrica, transição 545, corrigir, transporte 5034. Controle 208, voo 1 a 9. para evitar reduções em Vila Dourada. Uno 925, correto, nível 3, né, 0, rapaz, pronto. Já, 5241, confirma aí, radial, ideal de saída. É, só para treino aqui da estagiária, qual seria a radial ideal do senhor? Gente, obrigado. Autorizar a queda, fora da queda. Me tanto faz, difícil o controle autorizar o senhor sair na change de instrumento. Obrigado, se puder, não deu bem, obrigado. Questionar aqui se ele autoriza o senhor. Call the correction. John H1021, fly heading top one, light vehicle, light housing, Mike F Delta. Salvador, Tripe 5488, boa tarde. Tripe 5488, via Kilo Pat 3. Via Kilo Pat 3. Thousand City, fly heading Duna position, Mike Echo Delta. No 7, livre decolagem da pista no 0, vento 150 graus com 08 nós. Livre decolagem no 0, 732, 17. T95, desça para 4.000 pés. T95. Descend 4000, run 395. 395, descend to 4000 feet. 4000, 1021, confirm. 1021, Garnet 1021. 21, take it. Receptou o curso localizador, não faz mais que não faz. Confere de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, boa tarde. Vitamar Quebec, voe direto, Morro de São Paulo, o Vitamar Quebec. Viva Dilson, tem uma formaçãozinha aqui, mas a gente já está retomando a proa. Você pode estar passando Simbra com o chefe de trem e o uniforme. Vou seguir para pouso não no zero, uniforme, micro uniforme. Se a 17 tiver liberada, a gente prossegue para a 17. 5241, na escuta? Controle não autorizou seu axé, vai na Arbor. Pronto, cópia? Autorizado. Monte Claros, 200, Arbor LF, rapaz direto. 1208, controle, 5031, transponder. Um, correto, reporte pronto. Trip 5219, pronto, cópia? Afirmativo, vamos lá. 5219, autorizado conquista, 200, decolada 10, direita, saída Arbor, após direto, controle 120.8, transponde 5044. Meu. Controle, boa tarde, eu sou 32, 17. Opa, nível 360, perfil da EL 32, 17. 360, pode dar é o Leda? Mike Eco Delta, controle. Escuta Mike Quebec, controle. Tá escuta, senhor. Posições subir para 3.500 pés. Para 3.500, Quebec, tranquilo. Subiu para 3.500 pés, bom, tráfico, posição de 11 horas, 5.5 milhas, rumo nordeste, mantendo 2.000 pés, a nave helicóptero. Matheus, está atendendo para 3.500, está atento aqui ao tráfego, mas ainda não avistou. Queda cruza o campo 1028, reporte livrando o eixo da 10 e vai manter a perna do vento da 17, mantendo no meu pé. Já Zulu Alfa, subi para o 1000 pés, mantendo a perna 200 da 17, cruzando, reposta cruzando, Zulu Alfa. João, com o Delta, seu, agora é a posição de 12 horas, tem condições de manter a separação por meio próprio. Oxi, pelo menos estou para 3000 pés. Sim, aqui. Já cruzando, o tráfego já cruzou a nossa linha de voo já. Agora 399, passa nível 90, chame agora o centro Recife, frequência 1251, na Terra 3325, boa viagem. Centro Recife 1251, na Terra 3325, obrigado, Gomes 399. Tá 3560, reduza para 180 nós, vetoração para espaçamento, curva à esquerda, proa 020, limitado localizador, tá 3560. Esquerda 020. Vai estar no Zulu, desça para 4 mil pés, ajuste no 021. Join the localizer 1395. 1395, complete approach, contact now Salvador Tower 11860. 11620, thank you. 4000, 3560. 560, desça para 2000 pés. Curva à direita, proa 060, informe estado localizador, reduza para aproximação. Afirmativo. Cruzando ingresso da Calma Oscar, KBC no 7, táxi via pista, reporte pronto para decolagem. Descida, Vida Mike Quebec. Amarelo. Cruzador 231 na guarda, mantém a posição. Ali mantém agilizando o passageiro 2231. Já mantém, ele mantém 231, de boa. Edson 729, decolos 48, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado. Tower, go 1395, left approach, runway 10. 295, continue approach, and standby runway vacated, altimeter set 1021. 1021, continue approach, 1395. Boa tarde, 5729, Webjet, Dael, Leda, na 5729, contato radar, sou para nível 360, perfil Dael. 360, alguma possibilidade de atuarmos Leda? Oi, Leda. Leda, 5729, da Webjet. Boa tarde, informe, Mike, informe. Realizador? Afirmativo, ele é completo. Completa aproximação, chame 2386, bom pouso. Obrigado. Tesão, aponte para a próxima. Realizador, novembro, já visual com o campo para a posição. Quilo Papa Vitor, sem identificação, voe direto para Paripe, informe de descida, Quilo Papa Vitor, ajusta o time, torna 021. Voe a man, Quilo Papa Vitor. Mercedes 20, sem identificação, autorizado chegada, bom, fidesa para 4 mil pés, ajusta o time, torna 021. Mike Echo Delta, turn right, heading 080, report localized course. Posso pegar a torre, 18.6. Bom voo. Voo no 755, cópia. Pronto. 755 autorizado com fins, 360, apesulu 10, bridge, apesulu no 6. Decola 10, curva direita, saída da El, Leda bridge. Controle 1208, transponder 5035. 360 autorizado, pega o seu 10, recolta 10, curva direita da Elvida Pix, 1208 o controle, 5035 transponder. 1755, correto, reporte pronto. Gente, estamos pousando aeródromo não homologado em Jauá, confia. Afirmo. controle está ciente, India Delta November. As suas intenções de decolagem ainda hoje? Negativo. Ciente. Lanta sua, tá passando da 231? 231, contato radar sul, nível 200, perfil Momo. 200, Momo. Se possível, visual direto Barreiras. Ciente, aguarde. 3217, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, no termo 3325, tá 3217. 3217, 251, 3325, Recife. Azul 4206, precisa de chegada a Mari, desça para o nível 050, Azul 4206, ajuste no 021. Chegada a Mari, 050, no 021, Azul 4206. Complete approach, contact now, Salvador Tower, 11860. Tower 11860. Da TAM, Equa Faosca, poste nível de decolagem da 17, o vento no 60 graus com 08 nós. Delta, report on the Altamark, and passing on Altamark, altimeter set 1021. César, estou o time, estou no 021, informe o localizador, chané 6210. 21-2010, sem reportar a estável, 6210. 70 degrees, with 08 knots. 3560 no solo 53, à direita, antes de ingressar na Alfa, chame 219, solo, boa tarde. 3520, Tati, 3520, Tati. 3520, Lima, tem canteiro no zero. Alfa Oscar, decola 53, controle 120, décima 8, bom voo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Alfa Oscar. Índia número Alfa, livre toca remetida, pista no 7, o vento no 7, 0 graus com 8 nós, Índia número Alfa. Livre toca remetida, 1 no 7, Índia número Alfa. Direto 280, Árvore Elefa, o Eco Force. Positivo, Eco Force. Desça com referências visuais, de forma cruzando 025, Vitor Mike Beck. F5241, livre decolagem da pista no zero, vento no 70 graus com 08 nós. Para o táxi do Bom 077, 93 no POB, 3 horas e 26, alternando o campo. Podia só repetir o POB e alternado? 93, Campinas. No 077, táxi aprovado via Índia de Alfa, teu ponto de espera da 190, ponto de espera 228.6, o ajuste 1021, bom voo. Índia de Alfa, no ponto de espera da 190, 228.6, boa, no 077, obrigado. 35241, decola 55, controle 120, décima 8. 208, boa tarde. Boa. Amari, desce inicialmente para o nível 070, hoje para o altímetro no 021. 070-020. Objeto 5729, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alternativo 3325, boa viagem. 251-3325, ataque 729. Controle, boa tarde, trip 5241. 5241, contato radar, sobre nível 200, perfil Arbo. Perfil Arbo 200, 41. Pelo Papas Vitor, desça para nível 050. Hey Mike, that's clear to the final runway 17, wind 160 degrees on 0 knots. Altimeter center 1021, Mike, I doubt. Índia November Alpha toca e arremete ao 56, curva à esquerda, ingresso na perna do vento, aguarde instruções. Vai ingressar a perna do vento da 17 ou da contra o vento da 10, Índia November Alpha? Não, pode já curvar à esquerda, ingressando na perna do vento da 17. Sim, está autorizado o cruzamento, então, prendeu o Ribeirão. Poxa, vamos só ao tráfego, é um helicóptero Ricoh, que está prosseguindo para a final da 17, Mike Echo Delta, ficar atento ao mesmo, afastado na perna do vento da 17. Assistente do Mike Echo Delta, prosseguindo na perna do vento da 17, prendeu o Ribeirão. Oi, Salvador, o Gono 077, boa tarde, não pode esperar a próxima. Boa tarde, Gono 077, autorizado alinhar e decolar, pisto no zero, vento no 60 graus, no zero nós. Livre alinhar e decolar, pisto no zero, Gono 077. 6720, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 200, limitar localizador, Webjet 6720, desça para 3000 pés. Desça para 4 mil pés, azul 4206. 4 mil pés, azul 4206. Índia 9 Emerald, autorizado base pela esquerda, pista 17, formarei pista livre. Vento 150 graus, 089. Índia 9 Emerald. Autorizado base pela esquerda para 17, Mike Echo Delta, on the ground, S58, leaving the runway 17. Report, leaving the runway. Aguarde. Aproximação, aguarde informação de pista livre. O número 1 para pouso. Informe aeronave Charlie 150 na curtíssima final da pista no 7, sem interferir com este aproximação. Vento 160 graus 089, ajuste no 021. Vento é aguardando. Pedido vibrar para prosseguir com o pouso completo. Está doido. Ok, prossiga para a pouso 97, agilizando o minuto possível, tráfego agora Airbus, a meia milha passou externa. Sim, a gente vai agilizar, adiós, verão. Leaving the frequency, Mike Ekdal. Schenner, corrigindo o gol no 077, decolado 59, controle 120, decimal 8 no gol. Muito obrigado, Gordo, até. Para 2000, 6720. Aguardando. Trolho Gono 077, uma boa tarde. Trip 5219 para o táxi, 44 a bordo, 3 horas de autonomia e alternação a bordo. Sim, só um minuto, Trip. Gol no 925, você consegue segurar o pushback mais um minuto para cruzamento na TR retaguarda, da trip? Certo, agora era mais um minuto, tá? Gol na 925. Ok, vou cruzar uma TR que está no táxi, após o tráfego, você inicia no 01 e após chama táxi. Tá, já estou autorizado a falar da passagem da TR. Vai chamar para táxi, gol na 925. Trip 5219, táxi aprovado, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, lá 18.6 com a torre, 1021 na ajuste, bom voo. Chamará no ponto de espera do Objeto 6720, curva esquerda, proa 165, informe estável localizador, objeto 6720, desça para 2000 pés. 2000 para 165, vai estar mais tarde. Vai pedir 4000, Juliette, tá no galô? Azul 4206, desça para 3000 pés, ajuste o altímetro no 021. 4206, 3000 pés no 021. Azul 4206, curva à direita, proa 055, informe estável localizador. Direita, proa 055, informará estabilizado, 4206. Letango Zulu, curva à direita, proa 145, informe estável localizador. Corrigindo, proa 140. Direita 140, Tango Zulu. 4190, reduz a velocidade para 2190, nós. 3190. 6210, livrando o circuito.